Galera, então hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho certeza que não afeta quase ninguém, a ansiedade, né? Tenho certeza que aqui na igreja ninguém é ansioso e graças a Deus, né, que estão todos vacinados contra esse mal, mas, brincadeiras à parte, infelizmente é algo que tem se tornado cada vez mais frequente, né? A primeira coisa que eu quero dizer, assim, que a gente não tem que necessariamente sentir-se culpado por, em algum momento da vida, sofrer de uma ansiedade excessiva, alguma coisa assim, certo? Contudo, a gente tem que procurar entender quando ela surge e como sair dela, né? Ou tentar controlá-la. E esse é o objetivo da mensagem de hoje. Espero que o Espírito Santo nos dê graça para entender um pouco e aprender um pouco da palavra. Então, a gente vai tentar entender o que Jesus trabalhou com seus discípulos, com os seus ali, com a igreja como um todo, em relação à ansiedade. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora pedindo a sua graça, Deus. Que a sua graça continue conosco, Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o seu Santo Espírito esteja na direção desta mensagem, Pai. Seja na direção da minha vida e na vida de cada irmão aqui, Pai. De modo que todos consigam, Pai, absorver da sua palavra algo, Pai, para se tornar carne em nossas vidas, Deus. De um tema que é tão complicado que nos afeta a todo instante, Pai. Que é a ansiedade, Deus. Que o Senhor esteja acalmando os nossos corações, trazendo paz aos nossos corações, abrindo, Pai, os nossos ouvidos, Pai, que as nossas emoções não atrapalhem, Pai, o entendimento da sua palavra, que o nosso eu agora seja, Pai, mortificado, Pai, para que a sua palavra seja enaltecida, que o Senhor seja ouvido aqui, Deus, não a minha pessoa, mas o Senhor seja ouvido, Pai, e com reverência e com tremor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, galera, vamos abrir a palavra lá em Mateus 6, do 19 ao 21. A palavra diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Então aqui, Jesus claramente está falando sobre a dimensão espiritual, eterna, do reino dos céus, que começa já aqui, né? O próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus estaria no nosso coração. Então, em termos de eternidade, nós já vivemos o céu. Nós não vamos passar a viver o céu depois da morte. Contudo, ele também está falando da dimensão material. E quando eu falo material, não estou falando apenas de riquezas monetárias, não estou falando de dinheiro apenas, ou de trabalho, de sustento, que é muito importante, é evidente. Mas estou falando de tudo que tem a ver com o mundo físico, certo? Com o mundo corruptível. E a palavra corruptível aqui, ela denota literalmente consumo, que vai se consumir. Ou vai se consumir porque não é eterno, necessariamente, ou porque é corruptível no sentido de pecado mesmo, ok? Que é o próprio mundo e a sua dimensão de pecado, comportamento, etc. e tal. No caso, os desejos da carne, os deleites da carne, que são passageiros, são momentâneos, não são eternos. Amém? Então, é nessa dimensão que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós temos uma dimensão da eternidade, o próprio Senhor Jesus, enquanto Criador de todas as coisas, e sem o início, sem o fim, e nós que passaremos a morar, em definitivo, nessa eternidade, com o corpo glorificado, como diz a palavra, depois da nossa morte. Mas já vivendo aqui, como o Brunello mesmo pregou, nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Amém? Então, a partir do momento da nossa conversão, nós deixamos de ser velha criatura, passamos a ser uma nova criatura, o nosso espiritual é regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Ok? Então, nesse sentido, a partir da nossa conversão, a partir do nosso encontro com Cristo, e lembrando que é Cristo que nos encontra, né? Ele não estava perdido por aí. Essa foi engraçada, né? Não, não foi engraçada, mas tamo aí. A partir do nosso encontro com Cristo, podemos dizer assim, nós adentramos num reino espiritual. Nós passamos a fazer parte da família de Cristo, da igreja de Cristo, do corpo místico de Cristo. E penso que automaticamente as coisas espirituais passam a fazer sentido para nós. Passam a ter um valor para nós. As coisas eternas, aquelas que não irão perecer. Ok? No entanto, em algum momento de nossas vidas, talvez pela rotina, talvez pelo comodismo, talvez pela... como é que eu posso dizer? Até mesmo por um alto ego, assim, aquela questão de você sentir um crente maduro, ou, eu tenho um tempo de igreja, ou já caminho na fé há um bom tempo, nós passamos a deixar de lado algumas práticas que alimentam, certo? Que nos mantém focados nessa dimensão espiritual, que é a leitura da palavra de Deus, como o Brunello tem batido nessa tecla, nas últimas mensagens, como o Pipe sempre bateu, mas também na oração, que é fundamental, ok? Por vezes nós deixamos de orar, porque de repente a gente pensa assim, Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas, não há mais a necessidade de orar, não há mais a necessidade dessa devoção, dessa prática. Mesmo a questão do congregar na casa de Deus, do estar na casa de Deus, se alimentando das coisas espirituais. Então nós vamos nos acomodando. E por muitas vezes não é nem uma questão necessariamente intencional. É uma questão até meio que inconsciente, porque a gente acaba entrando numa rotina mesmo. E a gente passa a acreditar naquilo que a gente está vivendo. Nós passamos a acreditar no nosso movimento. E como eu costumo dizer, quem se movimenta muitas vezes não consegue ter uma interpretação de como está se movimentando, né? Tal como a pessoa que está num labirinto, eu sempre dou esse exemplo, ela não consegue encontrar a saída, ela está perdida, então ela entra num caminho, quando ela vê, ela voltou para o mesmo lugar, né? E está ali perdida. Mas se você dá uma dimensão de cima para essa pessoa, ela passa a analisar se ela pudesse transcender, sair dela mesmo, né? E ser elevado e olhasse para dentro desse labirinto, provavelmente ela conseguiria achar a saída com mais facilidade, porque ela conseguiria fazer uma interpretação de como ela está se movimentando. Ok? Então, por muitas vezes, nós cremos que estamos nos movimentando da forma correta, mas nós estamos batendo cabeça em ponta de faca, literalmente. Beleza, galera? Até por acreditar em nós mesmos. Então, o primeiro ponto que eu vou trabalhar é uma possível origem da ansiedade. Eu não estou dizendo que essa daqui é a única e exclusiva origem da ansiedade, mas creio que ela é uma delas. E em termos de espiritualidade, com toda certeza, é a mais forte. Então, a origem da ansiedade e suas consequências. A origem. Incerteza se algo ocorrerá no futuro. Ou certeza de algo, mas sabedor de sua corrupção. Interessante isso, né? A ansiedade, ela pode ser classificada como excesso de futuro. Ok? Mas não é um excesso de futuro, o futuro presente, colocando nas palavras de Santo Agostinho, dentro da eternidade, o futuro já é o agora. Então seria um futuro presente. Mas seria um futuro distante, um futuro do qual eu nem tenho um caminho para chegar até lá. Mas aquilo já começa a me gerar aflição. Por exemplo, como que vai ser minha vida daqui 5 anos? Será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu ainda estarei empregado? Será que eu ainda terei os meus filhos ou não? Será que as pessoas com quem eu convivo estarão ao meu lado? Será que eu não serei abandonado? Será que eu não serei traído? Será que eu não... Enfim, várias possibilidades que a gente começa a colocar na nossa cabeça. E isso começa a gerar uma aflição. Será que eu terei sustento? E se eu tiver filhos, como que vai ser a minha situação? No meu caso, né, ano que vem, pela misericórdia de Deus, eu vou me casar. E é muita misericórdia, né? Ô, Glórias. E aquela é muito corajosa. E olha, se você não acredita na graça, se você é ateu aqui, olhe para mim e olhe para minha noiva, você vai entender que milagre existe. Porque ela, né? ser conivente com isso aqui, glória a Deus, é a graça. Beleza? É um milagre encarnado aqui em nosso meio. Não, mas não há perda de salvação, não. Ela está firme ali, vai até o final. Né? Deus me livre. Se acontecer isso agora, eu já me jogo embaixo do ligeirão ali. Mas se for para se jogar, embaixo do ligeirão, que é mais... nada a ver. Beleza? Então, essa ansiedade, esse excesso de futuro, um futuro que eu nem consigo ainda dimensionar. Ou melhor, até dimensiono demais, mas eu ainda não tenho um caminho seguro para chegar até ele. Por exemplo, muitas pessoas ficam ansiosas em relação ao trabalho, um trabalho daqui 2, 3, 4, 5 anos, beleza? Ou desejam ter um trabalho bem remunerado, um trabalho que lhe dê uma segurança financeira, mas essa ansiedade prende ele num futuro distante e faz com que ele se esqueça de trilhar o caminho no presente. Certo? O desejo passa a ser mais forte do que a racionalidade de caminhar no presente. Ok? Beleza? Então, por exemplo, eu quero ser advogado, sabe? Mas e daí? Está estudando para entrar numa faculdade e fazer direito, que é o primeiro passo? Então, são coisas que nós vamos, às vezes, nos perdendo sem perceber. Está entendendo? Por exemplo, eu tenho um objetivo. O que estou fazendo para chegar até lá? Eu estou falando no campo aqui prático, não é ainda entrando literalmente no campo espiritual. No campo do dia a dia mesmo, de coisas do dia a dia. Uma psiquiatra chamada Elizabeth Luca, ela é austríaca, um dos textos dela me chamou muito a atenção, quando ela falou que um dos motivos da ansiedade é que nós deixamos de focar o alvo e passamos a focar as referências. E isso me remeteu muito a essa palavra aqui. E ela, não sei se ela é cristã, embora ela dê alguns exemplos até bíblicos na obra dela, mas ela trabalha uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, é como uma mãe que foca nas referências e não no alvo, ela começa a sofrer muito. Ela deu o exemplo da mãe, mas isso pode servir para um amigo, para um pai, em qualquer relação. Por exemplo, imagine você, mãe de família, ou um pai de família que ama os seus filhos. O seu amor é incondicional pelos seus filhos. Você ama, porque é seu filho e acabou. É aquela coisa que não há como explicar muitas vezes, né? Mas, de repente, você mesmo depois de ter aconselhado, ter orientado, ter instruído, ter disciplinado de uma forma até rígida, ter feito tudo que estava ao seu alcance para cuidar desse jovem. E, de repente, o camarada começa a usar droga. De repente, ele começa a dar ouvidos a pessoas das quais você não imaginava que ele daria. Tá? E daí você começa a medir isso, fazer uma referência disso para o seu amor para com ele. Então, por exemplo, nossa, ele começou a usar droga. Será que eu amei da forma correta? Será que eu cuidei da forma correta? E isso vai gerando uma culpa na pessoa, uma culpa, um fardo pesado, porque ela confundiu o amor com a referência. O amor é o alvo, é o final. Eu amo e acabou, vou amar até o final. O que acontece no meio do percurso pode ser consertado. Não é o final, não é o fim da linha, é a referência. Por exemplo, ele deixar de usar drogas porque foi bem orientado. É uma referência. É uma possibilidade ou não. Em muitos dos casos, sim. Em outros, não. Mas o seu amor continua sendo o mesmo. Você não falhou no seu amor. Desde que você faça essa análise racional de que você disciplinou, você orientou, tem coisas que fogem da nossa responsabilidade. Tem coisas que fogem do nosso alcance. E se a gente não tiver essa noção, nós acabamos nos culpando até desnecessariamente, trazendo para a nossa vida um fardo pesado. Então, o objetivo final do amor de um pai para com um filho é o seu amor. E ele ama. Ele ama. Ok? Se ele desistir desse amor porque ele crê que o amor dele falhou por causa das referências, é muito provável que esse jovem seja abandonado de vez. Ok? Eu vejo muitas pessoas que assim o fazem. Então, de repente, o camarada lá desrespeitou o pai, falhei. Ou a mãe, falhei. Ou o colega, o meu amigo falhou comigo, acabou, não tem mais. Aí eu fico pensando, Cristo, né? Se Cristo estivesse olhando as nossas referências, se a salvação é o alvo final, Se Cristo focasse nas referências em nossa vida, com toda certeza nós não seríamos salvos. Porque nós erramos a todo momento, nós falhamos a todo momento. Estamos ali aos pés da cruz pedindo perdão. E o amor dele é incondicional. Amém? Ele prometeu isso. Nenhuma das minhas ovelhas seria lançada fora. Nada nos separará do amor de Deus. Então veja só, perante Deus, a coisa não é muito diferente. Nós temos o alvo, que é o céu. Amém? Amém. Então nós temos um alvo, que é o céu, que é a eternidade, que já foi conquistado por Cristo Jesus na cruz. Então se você que está aqui hoje, você vive o Evangelho, você caminha com Cristo, você tem consciência de pecado, de arrependimento, se sempre que você peca, vem uma coisa terrível no teu coração e aquela vontade de se dobrar e pedir perdão, saiba que é o Espírito Santo e você é salvo em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem que ter um foco, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alvo. O que vai acontecendo no meio do percurso são as referências, certo? São os pontos que a gente vai analisando, etc. e tal. Por muitas vezes, se nós focarmos as referências que são as coisas dessa vida, ou seja, essa mistura de vida espiritual com vida temporal que nós temos aqui na Terra, se nós focarmos o nosso sucesso aqui na Terra como preposição para chegar à eternidade, é muito provável que nós comecemos a nos frustrar. Paulo disse, se esperarmos de Cristo apenas nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Lembra do início da mensagem? Aonde está o nosso tesouro ali, está o nosso coração. Então, assim, quanto mais nós focarmos nas coisas materiais, nas coisas que são corruptíveis, que vão se perder, certo? Maior a possibilidade de nós nos frustrarmos, de nós vacilarmos, nós tropeçarmos. Não significa que é o fim da linha também. Há de se aprender com isso, tal como a gente já aprendeu muitas vezes. Mas há a possibilidade de a gente evitar isso, se a gente estiver focado no alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se a gente tiver a noção de que Ele cuida da gente. Beleza? A ansiedade vai chegar. Ela virá. Ela virá. Agora, se a nossa referência for, se o nosso alvo for, melhor dizendo, o motivo dessa ansiedade, por exemplo, um trabalho do qual eu não estou conseguindo, uma aprovação no vestibular da qual não estou conseguindo, um relacionamento do qual não estou conseguindo encaixar, enfim, tantas coisas que afligem o ser humano, tantas coisas que geram vazio no ser humano, certamente o nosso coração está ali. E às vezes nós não conseguimos racionalizar essa situação. O nosso coração é temente a Deus, mas por vezes parece que ele quer ir. Ele vai enroscando algumas coisas no meio do caminho, certo? Não que necessariamente elas sejam o nosso tesouro, mas parece que elas vão tentando poluir isso aí. E daí volta e meia o Espírito Santo tem que vir limpar o nosso coração para ir aliviando o fardo de novo. Então, quanto mais a nossa esperança de satisfação emocional, psicológica, física, social, estiver nas coisas corruptíveis, mais tristes nós seremos. Quanto mais a nossa felicidade estiver pautada em sucesso ou em autorrealização, mais frustrado nós seremos. É isso que Cristo está querendo dizer aqui. É uma das coisas, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa. O foco aqui, evidentemente, é que Cristo está falando. Busquem a salvação, busquem o céu. Mas isso também pode ser trazido para o nosso dia a dia em várias áreas. Cristo nos ensina coisas maravilhosas. Eu gosto muito do... Um dos pensadores que tem me influenciado muito nos últimos anos é o Viktor Frankl. Eu tenho estudado ele. E ele colocou umas coisas muito interessantes na obra Em Busca do Sentido. E eu vivo indicando essa obra para as pessoas. Ele coloca assim. Toda pessoa que busca felicidade a qualquer custo, ela nunca a encontra. Porque a felicidade, uma das preposições da felicidade é a surpresa. Um princípio do prazer é a surpresa. A felicidade consiste em consequências de coisas boas que nós realizamos. Se a felicidade, a qualquer custo, for um objetivo da nossa vida, esse a qualquer custo vai incluir, inclusive, passar a perna nos outros, certo? Brincar com o pecado, porque a satisfação pessoal ela é um buraco sem fundo. A nossa satisfação do nosso eu, a qualquer custo, ela não tem fim. Se não for no Evangelho, se não for nas coisas espirituais, se o nosso deleite não estiver na palavra de Deus, nada vai nos saciar. O nosso vazio vai ser eterno. Por que ele vai ser eterno? Porque somente alguém eterno pode preenchê-lo, que é o próprio Deus. Dostoiévski disse isso, né? No homem há um vazio, um buraco do tamanho de Deus. Somente Deus pode preenchê-lo, mas nada. Então, tudo que eu busco aqui nessa terra para trazer a felicidade, ela vai fugir de mim. Por quê que ela vai fugir? Não significa que eu não vou alcançar aquele motivo de felicidade. Ele está falando isso numa dimensão ontológica. O que, que seria isso? Por exemplo, a minha felicidade consiste em ter um emprego bem remunerado. Opa, consegui esse emprego bem remunerado. A felicidade foi satisfeita nesse tempo, mas a minha felicidade continua insatisfeita num sentido geral. Agora a minha felicidade diz respeito a comprar propriedades com esse dinheiro. Vou lá e compro propriedades. Tenho propriedades. A felicidade continua sendo um alvo aqui na Terra. Vou lá, opa, agora consiste em ter um monte de mulher, um monte de relacionamento, ou coisa do tipo. Vou lá, conquisto isso, a felicidade não chegou ainda. É nesse sentido que ele está falando. Certo? Por quê? Porque eu estou querendo me autorrealizar. A autorrealização é princípio básico para a frustração. A satisfação do homem está em algo fora dele. No nosso caso, Deus. A satisfação plena está em Deus, não está em nós mesmos. Como pessoas corruptíveis, que somos nós, enquanto carne, pecadoras, pode satisfazer a si mesmo? Ou como uma pessoa aqui na Terra pode me satisfazer plenamente? Mesmo uma pessoa que eu amo? Não pode. Agora, se Deus estiver no meio dessa relação, com toda certeza haverá, no mínimo, um equilíbrio. E aí eu posso dosar, opa, eu não me satisfaço plenamente, não é porque ela não é importante, não é porque ele não é importante, é porque é corruptível ainda. Mas Deus está aqui para me ajudar a fazer um julgamento mais humano e mais tranquilo em relação a essa pessoa e entender até as fraquezas dessa pessoa, as fragilidades dessa pessoa. Então nós somos todos salvos pela graça de Deus, logo quem sou eu para esperar plena satisfação, por exemplo, esperando algo do Brunello, ou de qualquer um. Eu dei o exemplo do Brunello porque ele me frustra bastante. Não, eu estou brincando. Não, ele é uma benção. Então, por exemplo, é uma benção, estou só caçoando. Só caçoando. Então, na verdade, é muito provável que grande parte da nossa frustração e da nossa insatisfação pessoal consiste porque a gente está querendo satisfazer em coisas corruptíveis. Isso perece. A partir do momento que você tem ela na sua mão, parece que ela vai saindo pelos dedos, não é assim? Eu lembro que eu tive uma fase cristã bem nominal, que o meu tesouro estava nessa terra. Eu cria intelectualmente em Deus, tinha convicção de que Deus é real, eterno, e que tudo que existe e subsiste é por causa dele, acabou. Mas eu lembro que quando vinha o vazio, eu ia para o bar e tomava um monte de cerveja, ou saía com os amigos, e aquele vazio sempre retroalimentar. Né? Alimentei-me hoje, amanhã acordo com ele de novo, e ainda com dor de cabeça. Daí, vou de noite, mais uma quantia, e depois mais uma quantia. E daí, chego na igreja domingo. Por que a satisfação não vinha? Por que a paz que excede todo entendimento, como o Niltinho colocou, não vinha? Que o Senhor Jesus disse, e o Niltinho muito bem colocou ali. Não vinha porque eu estava buscando em coisas corruptíveis. Isso é fato. Ó, está escrito em Satanás, capítulo 1, versículo 1, um versículo que diz assim, ó, seja o que você quiser ser, seja o que tiver que ser. Essa música do inferno que está sendo tocada por aí. Se você procurar satisfação no que você quiser ser e no que tiver que ser, balela, você vai ser frustrado, você vai ser frustrado. É base. O cristão não busca satisfação nessa terra. O cristão não busca satisfação no que ele deseja, mas na vontade de Deus. E somente na vontade de Deus nós somos satisfeitos. Porque ela preenche por completo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, alguém aqui já se sentiu culpado de vir à igreja? Já se sentiu culpado? Já? Mas sentiu culpado assim no sentido, tipo, fiz errado, fui para a igreja, que droga. Não deveria ter ido. É nesse sentido que eu quero dizer. Eu nunca me senti culpado de vir num culto. Mesmo um culto ruim até. Sério. Então, assim, ruim que eu digo assim, de nada funcionou, foi tudo errado, a palavra não foi bênção. Não estou falando aqui. Mas lugares que a gente vai por aí que tem barbaridade sendo pregada. Pelo menos eu fui na igreja. Então, eu volto para casa com consciência tranquila. Em termos psicológicos, assim. Cheguei satisfeito, fui. Quantos aqui se arrependeram, por exemplo, de ir num bar? Eu cansei de me arrepender. Cansei. Porque é frustração. É corrupção. Eu não estou falando, não estou fazendo juízo de valor aqui. Pelo contrário. Não estou falando que é errado você sair com amigos e comer alguma coisa e satisfazer, e, sei lá. Não é. Nesse sentido. Desde que você não peque, evidentemente. Eu não vou mais nesse sentido. Mas, você pode ver que, por vezes, a gente acaba se arrependendo. Alguma coisa não dá certo. De repente, a gente toma um negocinho ali, quando vê, peca. Porque perde um pouco da coordenação motora, literalmente. Da cognição, melhor dizendo. Fica com o reflexo alterado. Isso é sério. A nossa intenção ao ir não é pecar, errar, é se divertir. Mas a gente se frustra. Eu nunca me arrependi de vir na igreja, porque aqui é falado das coisas celestiais e eternas. Eu nunca me arrependi de ler a Bíblia. Nunca, hipótese alguma. Mas já me arrependi de ler alguns livros. Tanta raiva que eu passei. Já me arrependi de várias coisas, das quais são terrenas. Mas de fazer a vontade de Deus, eu nunca me arrependi, nunca me senti culpado por isso. É evidente que não é fácil. Às vezes não é fácil. Né? Você, veja só. 10 para as 6, frio, chuva, né? Aí você está vendo o jogo lá do teu time, ainda mais hoje que aconteceu o milagre, né, do Atlético ganhar lá fora. Aí você está todo alegrão, ai, mas eu tenho que ir para a igreja. Aí de repente você não vai dar uma briga em casa, você se arrepende de não ter ido para a igreja. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Várias vezes. Eu estou trazendo para um campo mais simplório a discussão para mostrar isso para vocês. Que quando a gente investiu no reino, eu nunca me arrependi de investir no reino de Deus. Mas quantas vezes eu me arrependi de fazer as coisas para o homem ou de tentar se satisfazer e tal. Muitas vezes. Mesmo quando a gente julga que não há uma recompensa, entre aspas, ou que não há um reconhecimento, entre aspas, tempos depois a gente vê o fruto daquilo e parece que, sabe? A gente olha para trás, glória a Deus. Estava no lugar certo, fiz a coisa certa. Não para mim, mas para Deus. Amém? Tenho certeza que aconteceu com vocês em algum momento da vida. Em vez de você sair e fazer alguma besteira, você evangelizou alguém, ou você... Enfim, você veja que todo momento na nossa vida nós somos colocados entre escolher algo espiritual e algo carnal. Sim ou não? Todo momento. É isso, isso nos angustia e não é uma angústia ruim, não. É o Espírito Santo tocando. Daí, qual que é a tua posição agora? Vai fazer o quê? Para onde vamos? Está entendendo? A incerteza, então a origem está nisso, né? A incerteza de algo que ocorrerá no futuro, ou certeza de algo que aquilo que você tem será corrompido. No texto, Cristo apresenta claramente os limites das coisas terrenas em detrimento ao reino de Deus. Assim, não é correto se apegar nem desejar mais as referências ou coisas materiais que o alvo, neste caso o reino dos céus e o próprio Cristo. Não devemos ficar ansiosos em possuir riquezas materiais nem supervalorizar as referências a despeito do alvo celestial. Por vezes, quando a gente pensa nesse futuro, estou falando do futuro terreno aqui, porque senão você pode pensar assim, pô, você está entrando em contradição, você está falando do futuro e a eternidade. Não, a eternidade é presente. Então, eu não estou falando de um futuro assim, tipo, ah, não podemos pensar no céu. Quando você pensa no céu, você está pensando aqui já, já fazemos parte da família de Deus. Amém? Então, estou falando desse futuro, tal como lá o povo no Êxodo, né? A nuvem não guiava eles, a coluna de fogo não aquecia eles à noite, ela não estava nem muito distante, certo? E nem muito próximo, para não torrar eles, é óbvio. Ok? Mas estava sempre ali, ó, apontando um caminho no presente para eles, para onde ir. Beleza, galera? Então, esse futuro, assim, que não compete a nós, nós não temos nem segurança dele, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. A verdade é essa. Em último caso, é isso que é verdade. Eu posso não estar vivo amanhã. E, de repente, a minha ansiedade me paralisou no presente, de fazer coisas no presente. De trabalhar até o caminho para se chegar até lá. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura dos versículos 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvodo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Concluímos que a origem da ansiedade está na preocupação excessiva com coisas corruptíveis ou mesmo em sobrevalorizar boas ações em si. Isso gera frustração e idolatria. Muitas vezes o apego às coisas materiais pode se tornar idolatria. É isso que Cristo está nos alertando aqui. Porque os pagãos fazem isso, né? Eles estão preocupados. E como eles só têm essa vida para desfrutar, eles têm que estar muito preocupados, né? Jonathan Edwards parece que falou nesses termos. Quer dizer, ele disse isso, não sei qual obra, mas... Não sei dar a referência certa, mas ele disse algo muito bonito. Ele falou assim, a terra é o único inferno que o cristão irá provar e o único céu que o ateu irá desfrutar. Então é por isso que nós não devemos ficar ansiosos pelas coisas materiais. As coisas materiais nos angustiam, principalmente sustento, coisas básicas, e isso nós devemos pedir a Deus com toda certeza. Agora, a gente tem que. É uma linha muito tênue, né? O que é para a nossa satisfação, ou melhor, o que é para o nosso cuidado e o que é para a nossa satisfação carnal. É uma linha muito tênue, né? É difícil da gente dosar isso. Por isso a gente tem que estar pedindo sempre a orientação do Espírito Santo. Amém? Isso aqui é um fôlego de vida, pessoal. Isso aqui, ó, se a gente morrer aqui, a gente já entra na eternidade. Ou melhor, continuamos na eternidade numa outra dimensão. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu costumo falar, minha avó faleceu em 2009. Minha avózinha, Dona Amália Zinnermiller. Ela tinha a Havaiana teleguiada. E falta hoje. Ela podia jogar a Havaiana aqui, ó. Eu entrava no corredor e ia lá para a rua, a Havaiana seguia. Pá, na orelha. Ela nunca errava o alvo. E a minha avó tinha uma fé em Deus inabalável. Eu tenho certeza absoluta que ela está com Deus. Eu tenho certeza absoluta que ela não sente saudade alguma de mim. E graças a Deus, porque tadinha, né? Difícil me aguentar. Mas eu estou falando no seguinte sentido. Porque mesmo que eu morra daqui 50 anos, como ela vive numa dimensão eterna, vai ser um piscar de olhos, eu estarei com ela. A saudade fica na gente. A dor fica na gente. Que ainda passamos pela a temporalidade para o homem carnal, ela é diferente para o homem espiritual. Isso é evidente. Não sei se fui claro aqui. Então, a saudade dos que ficam, ela dói. Ela dói. Mas isso não pode gerar em nós frustração ou ansiedade. Porque na dimensão que eles estão, é... Ok? Pouco importa quanto nós vamos vivermos, nós vamos viver aqui para eles, é um piscar de olhos. Tranquilo? Se a gente tem a fé em Cristo Jesus, que nós iremos vê-los, tenha certeza que isso não é muito. Nós já estamos vivendo essa dimensão. Vencendo a ansiedade, então, para a gente... Vencendo a ansiedade, veja só, pessoal. Eu estou falando aqui de uma dimensão espiritual. Eu tomo muito cuidado, porque é evidente que há questões de natureza psicológica e biológica aí, das quais nós precisamos de tratamento, muitas vezes, e de um cuidado clínico. Okay? Mas eu tenho certeza absoluta que o fardo fica extremamente mais leve quando a gente tem fé em Cristo Jesus. Quando a gente tem essa dimensão espiritual fincada no nosso coração, firmes nessa fé. Amém? Além das advertências... Perdão, vamos ler um texto aqui. Mateus 6, 32 ao 34. Lá a palavra de Deus diz assim: porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Um dos grandes problemas da ansiedade de se pensar num futuro excessivamente, como eu falei, é porque a gente acaba paralisado no presente. Nós acabamos não fazendo nada e nem vencendo o nosso mal do dia. Ou seja, nós já temos muitas coisas para resolver no nosso dia a dia, sim ou não? Só que a gente está querendo resolver coisas que ainda não chegaram. Nós estamos querendo resolver coisas que nem existem ainda. Coisas que estão numa dimensão que foge da nossa responsabilidade. Por exemplo, eu não sei se eu estarei dando aula daqui 5 anos. Eu não sei. Eu não tenho que estar preocupado em estar numa universidade dando aula. Se eu estou dando aula no bairro de casa, eu tenho que fazer o melhor para Deus naquele momento. É ali o meu chamado. O meu chamado está naquele presente momento. Certo? O nosso chamado é para ser cumprido já. É evidente que Deus tem planos e arde no nosso coração o desejo de coisas futuras. Mas se a gente ficar preso à contemplação dessas coisas futuras, não fazemos nem no presente momento. Tem um caso, eu vou deixar bem oculto por uma questão de ética, mas há uma pessoa que quer fazer missão em um outro país. Quer fazer missão em outro país e arde no coração esse fazer missão em um outro país, e tal, e essa pessoa tem pleno domínio do idioma dessa nação e das necessidades desse país, e já se passaram, acho que mais de 5 anos, e essa pessoa não conseguiu ir, e ela está se sentindo frustrada. Ah, porque ninguém me apoiou. Ah, porque ninguém investiu. Ah, porque ninguém pagou a passagem. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que, veja só, está cheio de pessoas dessa nação vivendo como imigrantes aqui no Brasil, que estão precisando aprender, por exemplo, português para procurar um trabalho, ou estão precisando se capacitar aqui, mas essa pessoa está esperando ir para lá para fazer alguma coisa. Estão entendendo o que quero dizer? Então, a ansiedade de estar lá paralisou a pessoa aqui. Então, o chamado dela vai se cumprir ainda, um dia. Um dia. Eu estou dando um exemplo, e não estou falando para necessariamente julgar essa pessoa. Talvez ela até precise desse esclarecimento. Mas eu fico pensando, ela tem um talento, tem um dom maravilhoso, tem domínio do idioma, poderia estar auxiliando essa galera que está chegando arrebentada aí sem trabalho, mas ela está esperando fazer isso lá. Além das advertências já mencionadas, nosso Senhor Jesus Cristo, nesses versículos, compara o comportamento ansioso por coisas materiais ou por realização de referências passageiras acima das celestiais, como um comportamento pagão. Para esse, os prazeres são desejados sem nenhum empecilho moral. Além disso, a salvação é alcançada por obras, como em diversas religiões. Devemos buscar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Ele é eterno e incorruptível, como acertou Santo Agostinho. Somente em Cristo temos satisfação plena do deleite e deleite para a alma. Se buscarmos outras coisas e não o seu reino, com toda certeza, a busca nunca se acaba. Faremos de tudo para preencher um vazio eterno com coisas passageiras. Seremos capazes de cometer os piores dos absurdos. Colocaremos qualquer coisa no lugar de Deus, até mesmo aberrações diversas. Sobre as coisas terrenas, não devemos pensar em algo distante, quando no presente ainda temos coisas a resolver. Do contrário, não faremos bem feito nenhuma delas. Uma obra que eu recomendo, que eu acho que todo cristão não poderia passar essa terra sem ler, além da Bíblia. É. Legal, né? É um livro que eu não sei se ele é meio raro, talvez, encontrar, que é do John Street, pastor John Street, ele é pastor e psicólogo, intitulado Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Alguém já leu essa obra? Alguém já leu essa obra, fora eu e a Ju? Galera, recomendo. Se tiver em PDF, é uma pirataria que tem que fazer nesse momento. Até você comprar. Quando você puder comprar, compre. Não, compre de coração, porque vale a pena. Essa obra, ela é reveladora. Esse pastor, ele vai colocar que um dos motivos da imoralidade. E eu lembro bem, claro, são vários que ele coloca lá, 10 motivos gerais, assim. Mas um dos motivos é a ansiedade. Porque quando você está ansioso, e a ansiedade gera insatisfação, certo? Você acaba querendo satisfazer essa ansiedade o mais rápido possível. Ou seja, liberar essa energia acumulada de qualquer forma. E uma das formas que gera um prazer muito rápido é o sexo. Então você acaba daí procurando um sexo, uma sexualidade desenfreada, né, para satisfazer essa ansiedade. É um dos motivos. Isso acaba se tornando uma idolatria no coração. E isso é acarretado por causa da autocomiseração também, né? Ai, como eu não tenho ainda, como eu não consigo ainda, por que Deus não me atendeu ainda, mas ainda Ele vai atender. Parece que é aquela briga com Deus, assim, cabo de guerra. E daí você quer saber, que se lasque. Quantas vezes aconteceu na nossa vida da gente pecar, não estou falando só da questão sexual, por revolta de algo que não acontece, de algo terreno que não acontece muitas vezes. De repente é o reconhecimento, de repente é o trabalho, de repente é uma banda que não foi para frente, de repente é alguma coisa assim. Aí você chuta o balde, quer saber? Eu sou carnal mesmo, que se lasque. Amanhã eu peço perdão a Deus, ainda faz essa ginástica mental. Amanhã eu peço perdão a Deus e daí eu volto pro prumo. Quando você vê, isso virou uma idolatria, essa autocomiseração. Voltando a Dostoiévski, ele disse uma coisa fantástica. Que Deus me livre de eu não me sentir digno do meu sofrimento. Se você não se sentir digno do seu sofrimento, primeiro é um ato egoísta, porque todo ser humano sofre, por que você não sofreria? Segundo, eu estou falando digno de você achar que o sofrimento não deveria vir à sua vida. Segundo, porque se você julgar-se indigno, provavelmente você vai ficar revoltado quando ele vier. Você não vai buscar o refúgio em Deus, você não vai buscar o consolo do Espírito Santo, e não vai buscar algo que é incrível, que só Deus tem essa capacidade de transformar algo mal em algo positivo. Tornar uma situação terrível na nossa vida, uma perda, algo extremamente complicado, sabe aquele sofrimento insuportável? Deus é capaz de fazer dele algo. Se ele não fizer algo, ele vai transformar pelo menos você em alguém melhor. É isso que Deus faz. O Senhor Jesus vai nos moldando a ferro e fogo, né? Um outro livro que eu recomendo, que você não pode passar dessa vida sem ler, se você chegar no céu, se existe purgatório, vai ser por leitura. Aí Deus vai falar assim, volta e leia. Aí você está preparado para entrar aqui. Estou brincando, lógico que isso é uma heresia que eu falei. O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Quem leu essa obra aqui já? Se não leram, leiam. Tem coisas que nós não precisamos concordar, evidentemente, mas o âmago do livro, a linha vermelha do livro, diz o seguinte. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Certo? Deus sussurra nos prazeres. Deus nos dá os prazeres para nós nos deleitarmos. Mas muitas vezes nós nos perdemos nesses prazeres e acabamos por achar que nós construímos eles. E que o homem é capaz de gerar eles. Mas quando vem o sofrimento, só sobra um socorro, o próprio Deus. Ou você se rebela completamente, em definitivo, E daí automaticamente você não seria um cristão? Ou você se apega mais ainda a esse Deus? E passa a ter uma fé mais genuína, mais... Jó é um exemplo, né, fantástico na Bíblia, e tantos outros que a Bíblia apresenta. E de irmãos que nós conhecemos no nosso dia a dia, que passaram por coisas que você olha assim, cara, isso é insuportável, eu não aguentaria isso. Eu não aguentaria. Mas você vê que o cara passa a crer mais ainda. A fé do cara é fortalecida. E o cara passa a se dedicar na obra de Deus mais ainda. Deu já? Tá, só mais uma meia hora. Beleza, pessoal? Então, o sofrimento, ele é essa prova, literalmente, para a gente crescer, para a gente, né, reconhecer onde a gente errou, onde a gente falha. E o C.S. Lewis vai colocar nessa obra também que... Vai colocar, não, porque ele já morreu. Colocou, né, nessa obra, que grande parte do sofrimento é gerado pela nossa própria natureza, pela própria natureza humana. Existem sofrimentos e perdas que a gente não consegue explicar, que somente a soberania divina é capaz de explicar, se um dia ele o desejar ainda. Porque depois que você estiver no céu, você acha que você vai querer a resposta de alguma coisa? Me desculpe, o céu é a resposta de tudo. Quando você chega no céu, vai fazer sentido você perguntar para Deus, Deus, por que aconteceu aquilo comigo? Filho, você não está aqui, seu tongo. Eu tirei de você porque assim você se manteve na minha presença. Foi o meu desejo tirar de você alguma coisa. Isso não é a resposta? Você quer o que mais? Você está me contemplando face a face, você quer o que mais? Você quer que eu volte e explique para você que as crianças na África sofrem por isso? Você sofreu por isso? Você sofreu assim, assim, assado? O céu é a resposta para tudo. E tem que ser a resposta do cristão. A crença na eternidade tem que ser a nossa resposta. Amém? Pessoal, para concluir, o que a gente tira, então? Então, as consequências da ansiedade, elas são perigosas. Elas são perigosas. Mas eu estou falando aqui de uma ansiedade gerada pelo nosso amor a coisas materiais. Eu não estou falando da ansiedade desencadeada por questões psicofísicas aqui. Certo? Por exemplo, grande parte da nossa ansiedade é da gente querer coisas que não competem a nós mesmos. Sonhos megalomaníacos. Ou de desejar coisas das quais nós nem estamos preparados para recebê-las. E a gente não consegue ter a razão de entender que não é para nós. Ou, muitas vezes, desejar coisas das quais nós não estamos nos capacitando para obtê-las. Né? Então, isso gera ansiedade. Então, a gente tem que refletir e ter calma. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Amém? Buscando o reino de Deus, nos esquecemos de nós mesmos. Esquecendo-se de nós mesmos, aprendemos a depender de Deus. Além de solidarizar-se à luta de outros. A autorrealização a qualquer custo é base de uma vida frustrante e constantemente angustiada. Fomos criados para adorar e viver para Deus, e somente nele somos capacitados a cumprir esse dever. Por isso, desesperadamente, devemos buscar na sua palavra, em oração, a graça de viver completamente nele. O homem é criado para glorificar a Deus. Somente cumprindo esse propósito será feliz e terá alívio à sua ansiedade num sentido geral. Então, galera, somente em Deus. É engraçado que eu falo isso para vocês, mas primeiramente é evidente que Deus trata com a gente, né? Deus trabalha com a gente. Eu, esse ano, tenho passado um momento... Tenho saído dele, graças a Deus, o Senhor tem aberto as portas aí. Agora tem acontecido algumas coisas, assim, está começando a melhorar. Mas quem estava desempregado aí sabe. O desemprego também é uma coisa terrível para desencadear ansiedade e várias outras situações, né? Como é que é o nome do abençoado? Michel Henry, filósofo, Ele disse uma coisa legal. O tédio é acúmulo de energia. É acúmulo de energia. É energia acumulada dentro da gente. Então, quando a gente está assim, sem ter muito o que fazer, ou quando a gente acha que não pode contribuir com alguma coisa e fica estagnado, a gente vai se entediando. Por quê? Existem valores para você realizar, existem coisas que só você poderá fazer, mas você prefere ficar contemplando os outros fazer. Então, por exemplo, o Facebook é assim. No Facebook ou nas redes sociais como um todo, que é uma grande ferramenta para desencadear o tédio é semelhante à ansiedade, só que o tédio é o acúmulo de energia, certo? E a ansiedade é excesso de futuro. O tédio seria mais ou menos assim. Eu estou lá olhando as redes sociais, daí eu vejo, a galera, meu amigo foi visitar os amigos dele. Nossa, que legal. E você está em casa, atrás do computador. Nossa, o cara foi jogar bola, daí postou uma foto dele jogando bola. Você está em casa. Está claro o que eu estou querendo dizer? Você deixa de viver aquilo que o Michel Henry chama de mundo da vida. O mundo da vida é o mundo onde você se movimenta. Você não fica parado. O mundo da vida, o mundo que você sente as coisas acontecerem. Na igreja é a mesma coisa. Nós temos na igreja pessoas entediadas espiritualmente. Eu assisto vídeos do Nicodemos, eu assisto vídeos do Paulo Júnior, eu assisto filme do Lutero, eu assisto filmes do Calvino, leio tal. Mas se eu não faço alguma coisa na praticidade no reino de Deus, eu viro entediado espiritualmente. Vai empossando em mim os dons, vai empossando em mim a criatividade que todos nós possuímos. E normalmente a pessoa que é entediada, estou falando no sentido psicológico e espiritual, ela passa a ser crítico, sem critério, ela passa a ser a criticar todo mundo, apontar todo mundo. Porque assim, já que eu não estou fazendo, pelo menos eu vou criticar. Já que eu não estou fazendo, pelo menos eu vou mostrar que eu estou aqui, que eu existo. Então o tédio também gera isso. Por isso que a gente vê lá, ai que tédio de vida, ninguém merece. Né? Mas está no Facebook, vai dar uma volta na quadra. Certo? Vai conhecer o bairro. Até eu escrevi um texto que eu intitulei bem assim, para um trabalho da pós-graduação. Eu escrevi um texto chamado Tédio, mas cheio de energia. A pessoa que é entediada, ela está cheia de energia, ela tem valores para se realizar. Agora veja, pessoal, eu estou falando isso, mas por vezes nós estamos entediados e não percebemos isso. Eu estou trazendo um esclarecimento. Então, quando você perceber que você está se entediando ou que você está ansioso demais, vamos focar nessas coisas. Há o que fazer. Todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Gastar energia. Beleza? Amém? Eu vou, então, pedir para o Brunello vai fazer a ceia. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pessoal, tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui hoje, Deus ardeu no meu coração durante esse ano. E desde o ano passado, que tem sido tempos difíceis, tanto individualmente, quanto em termos de Brasil, né? Se você começar a olhar o Brasil, o estado que o Brasil se encontra, a situação que nós estamos, a gente vai ficar não só ansioso demais, como entediado, porque está terrível, certo? Não há esperança alguma na conjuntura política, na conjuntura econômica, ora é uma notícia boa, ora é uma notícia ruim. No campo espiritual, no sentido de igreja, a gente vê uma igreja bem doente, no sentido geral, estou falando. Onde, em vez de nós nos gloriarmos somente de estarmos numa comunidade abençoada, nós deveríamos orar e levar essa mensagem mais centrada na palavra. A gente entra em desespero se a gente começar a olhar a conjuntura sem focar em Jesus Cristo. Sem focar em Jesus Cristo. Porque se a gente foca em Jesus Cristo, pouco importa se a gente está vivendo num capitalismo, comunismo, sei lá, dinheirismo, capitalismo, seja o que for. Porque a gente sabe que fechou os olhos, estamos com Cristo. E isso vai trazendo consolo, se for vivo na nossa vida. E durante esse ano eu experimentei isso, pessoal. E falo com toda a humildade, em nome de Jesus. Nos momentos de maior tristeza, assim, por causa do trabalho, putz, como é que eu vou amanhã, como é que vai ser acordar de novo e não ter nada? Embora, eu quero fazer justiça aqui, Deus me honrou, porque eu estou falando não fazer nada na minha área, porque eu tive um trabalho, quero fazer justiça aqui. Inclusive, a minha sogra me abençoou muito, me dando uma oportunidade na empresa dela. Mas é entediante você não trabalhar na sua profissão, você começa a ficar meio revoltadinho, né? Você quer mais e mais. Mas a Dona Maria me abençoa. Você veja como é que é. A gente já nem percebe o que Deus está nos dando. Né? A gente já começa até a deixar de lado essas coisas como bênção. E foi bênção. Mas, galera, quando vinha aquela tristeza, aquela angústia, aquela água começou a empoçar, e aí eu falava, Deus, o que você está querendo ensinar, então? O que eu tenho que aprender nessa situação? Alguma coisa tem. Você não está sofrendo, nem o sofrimento é em vão para o cristão, pessoal. Não há tempo perdido se você estiver focado, ouvindo a voz de Deus. Alguma coisa Deus tem para falar nas piores situações. Amém? E disso, dessas meditações, eu montei essa palavra, porque Deus ardeu no meu coração esse ano. Amém? Vamos orar. Eu quero orar para você, por você, melhor dizendo, que está passando essa ansiedade, que está sofrendo com isso. Seja franco com Deus. Franco vem daí, né? Vem de ser franco. Mas vocês sabem que o termo franco vem por causa da tribo, né? Dos francos, dos germanos, que eles eram de poucas palavras, né? Ou eles cortavam tua cabeça ou deixavam você passar, eles não ficavam negociando com você. Daí vem o termo um homem franco, né? Então, galera, vamos orar, mas seja franco com Deus. Deus, eu estou ansioso. Isso é muito bom. Às vezes a gente tem medo de orar a Deus, né? Pô, será que Deus não vai ficar de cara de eu falar que eu estou ansioso, que eu estou passando essa necessidade? Será que Deus não vai me sentir, vai olhar para mim e falar, nossa, que cara ingrato? Não, ore. Desprenda-se na presença de Deus. Se não for para Deus, quem vai nos socorrer? A gente às vezes quer fazer uma oração, como o Jonas Madureira colocou num seminário que eu fui esses dias, a gente quer fazer uma oração teatral, sabe? Uma oração triunfalista, teatral, cheia de, sei lá, de nhenhenhê, meio que para esconder o que a gente quer falar mesmo para Deus, assim, sabe? Ser sujo na presença de Deus. Falar, estou sujo, Deus. Estou com isso, estou com aquilo, e daí? Estou aqui, resolve para mim, porque eu não aguento mais. Você não está brigando com Deus, está sendo franco com Deus. Ó, Deus, só você pode resolver isso para mim. Então vamos orar pedindo para que Deus nos dê graça, amém? Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós oramos agora, Deus, pedindo que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa curar as nossas ansiedades, Deus. Que o Senhor possa tratar nas nossas ansiedades, que o Senhor possa tirar essa tristeza do nosso coração que por muitas vezes surge, Deus. Essa ansiedade, Pai, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós almejamos, Pai. Deus, tira esse desejo por coisas materiais, Pai. Por coisas que se corrompem, Pai. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja o centro mesmo, Deus. Nos perdoa, Jesus. Porque por muitas vezes nós acabamos nos revoltando, Pai, contra o Senhor, porque a gente deseja coisas e elas não aparecem, elas não surgem. E a gente começa a achar que a gente está sendo injustiçado, Deus. Nós começamos a achar que o Senhor não está sendo bom conosco, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Muita misericórdia, Deus. Nos ajuda a entender que aquilo que o Senhor está nos dando nesse momento é o que a gente precisa para crescer, para se desenvolver, para crescer espiritualmente, principalmente, Deus. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada irmão aqui, Pai, que está passando necessidade, que está ansioso por necessidade mesmo, Pai. Porque precisa de um sustento, porque precisa da resolução de algum problema, Pai. Até mesmo problemas imediatos, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Fortalece esses irmãos, Pai. Que o Seu Santo Espírito arda no coração deles, uma orientação. Que o Senhor seja a bússola, Pai. Que eles busquem na Sua palavra o conforto, o consolo, Pai. A renovação, o refrigério, Pai, o consolo na hora da angústia, Pai. Abençoa cada um aqui mesmo, em nome de Jesus, Pai. Motiva os meus irmãos a buscarem no Senhor, Deus, o refúgio. O Senhor é a torre forte, socorro presente na hora da angústia. É o Senhor que dá a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento só pode ser experimentada onde não há motivo para ter paz, Pai. E é só o Senhor que nos dá ela, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso Deus, por ser esse Deus tão glorioso que fala através da sua palavra, que nos conforta, que nos consola e que já nos colocou nas regiões celestiais, Pai. Abençoados nas regiões celestiais, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, as nossas vidas nesse sentido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.